Exército 2009. Direcionamento reportado para o forte, Exército 2009. Vai ser covito, vai iniciar remetido no ar. Mato, Mike Eco Delta. É o Mike Eco Victor, tá aqui rodando a carteira 17, vai iniciar remetido. Direita livre, Mike Eco Victor, vento 120 graus, 15 nós. É correto. Controle Salvador, trip 5488. 5488, este é o controle Salvador. O equipamento é ATR-72. Firmo. Ciente, vamos partir direto para a Duna, descer para 2000 com 1011 para o ILS. Gente, Duna direto, descendo para 2000, trip 5488, vai manter 240 na descida. Positivo, muito bom. Muito obrigado. 84, transpondo ao 0117. 0117. O campo vai reportar girando base para 17, Mike Coveto. Mike Coveto vai com a esquerda, engraçar a do Zé, que reportará girando base. 1118. Planejamento correto na estacionamento táxi. Corrigindo, para o estacionamento táxi, torre 18, próxima 62. Para o táxi, para a torre 18, próxima 62. Só confirme seu táxi, número de pessoas do bar. A 4, pessoas do bar, 202. Copiado. Direcionar o meu Patango, chame táxi. Salvador, gol 1785, solicita instruções de táxi. POB 143, autonomia 0354, alternando Campinas. Aqui é copiado Campinas 354, 143. Autorizado táxi via Índia Alta até o ponto para o pista 10. No ponto de espera, torre 18, decimal 612. Autorizado Índia Alta, pista 0, 18, decimal 2. Solo Salvador, é o azul 4118. É instrumento para Confins, teria a nossa subida, por gentileza? Já estou de posto da autorização completa, pronto para 4. Pronto para 4. Aqui, autorizado Confins, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da AEL, após a AEL, Leda, voa, posição bridge e após a Pesulu 16. Frequência do controle 119, decimal 8 e o código transponder 5171. Ok, foi autorizado nível 360 para Confins, decola da pista 10, curva à direita, subida da AEL, após da AEL, bridge. Controle 7198 e o transponder 5171. É, só confirmando, da AEL, após da AEL, Leda, voa posição Leda e após direto bridge e após o Luno 6, nesta aproximamento táxi. Ok, após da AEL, Leda. Torre Salvador, gol 1785, pronto para ingressar a pista 10. Tem decola sem parada, gol 1785, agilizando? Positivo, gol 1785, agilizando. A livre, a linha de decolar, agilizando, gol 1785, vento 120 graus, 14 nós. Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Livre, parte 4, então boa tarde. Torre Salvador, é o Pantanal 4710, estabilizado, 2 milhas e meia de terra embaixo travado. Tempestade, Pantanal 47, 10, forma ajuste no 011, vento 120 graus com 15 nós, 15 nós. Continua a aproximação, guardando pista livre. Aguarda 4710. Uno 075, livre LS. Livre LS, Uno 075, na Gol. Livre táxi, meu Patango, reporte para ingresso na 17. Livre táxi, reportará na espera da 17. Canal 4710, vento 120 graus com 15 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, Pantanal 4710. Uno 785, decola os 10, controle 119, decimal 8, bom voo e batalha. 098, obrigado, boa. Patrulha, muito boa tarde, Gol 1785, decolou na Dael. Gol 1785, esse é o controle, meu cordial, contato radar. Obrigado. Uno 075, está passando Duna, 4 milhas para o externo, em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, Gol 1075. 186, Gol 1075, obrigado e bom trabalho. Boa. Uno 755, velocidade 220 nós, número 4 para pouso. 220, como 04, Gol 1755. Positivo, está passando 9400, é autorizado para 4000. Para 4000, para Gol 1755. Da Maeté, com 4 a bordo, autorização para acionar. Confirme se foi feito um DLA, porque estava inicialmente para 17 horas, confirme. Foi feito para 17h30. Só um minutinho que eu vou checar junto a essa, mantém escuta e aguarde. É, na Maeté, aguarde a autorização. Da Uiga Serra, visual. Tarde, Gono 075, na aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 011. Aguardando pista livre, Gol 1075. O Lima que nos ouve está autorizado o cruzamento da pista no 735. Grande Tatá, pronto para 4? Pronto para 4, ok, farol da barra, decola da pista 17, curva direita no corredor Axé, frequência do controle 119.8, código transponder 0115. Código transponder 0115, correto, decola o direito no Guadaxé, confirma o número de pessoas a bordo. 04, confirma o por favor. 0115, para acionamento táxi, torre no 8, pessoal, meu Deus. Solo da Tantanal 4710, tirando a pista. Tantanal 4710, prossiga táxi via táxi aí, Alfa, Kilo, táxi via pátio 3, o gate é o 09. Ativa Alfa, Aquilo, Pátio 3, o gate é o 09, o Tantanal 4710. Meu Índia Papá, boa tarde. Ajuste 1011, tá livre acionamento, reporte táxi. Reportarei. Sente da informação November? Por gentileza, qual seria a provável subida para Brasília? Já estou disposto a autorização completa, Prontra 4. Prontra 4. Autorizado Brasília, nível 320, decola da pista 1-0 com curva direita na saída gole, transição conflito, peso 1-7, frequência do controle 1-9.8 e o código transponder 5414. Põe plano de voo, decola da 2-0, subida gole, transição Ofito, transponder 5414 e controle 119.8. Correto, acompanhando pista 1-0, neste estacionamento táxi. Chamaremos, pista 10, estamos cientes. Alguma possibilidade de sustentar nesse meio tempo, são 15 minutos para a nossa saída, tentar coordenar um nível um pouquinho mais alto, ou 380 ou 360? Tá ok, eu vou coordenar aqui. Agradeço. Comandor, boa tarde, é o Papa Romeu, November Tango Romeu, solicitou 430 para BH, está na sua escuta no parte 3. November Tango Romeu, qual pátio? Pátio 3, está ciente da November. Pátio 3, aguarde autorização de tráfego. Obrigado. Polo Salvador, Golo 399. Golo 399, aguarde autorização de tráfego, São Paulo, Congonhas, número 3 para 4. Grato. Copa Tango, livre decolagem, 97, o vento 120 graus, 14 nós. 5405. 5, libere próxima à direita, na Taxway Fox. Chame o Sol 121, decimal 9, então boa tarde. Direita na Fox, Sol 219, obrigado, Cinco, em redução agora, 1709, vai seguir tráfego 12 horas, passando 2.500 para 2.000 pés, Alfa Tango 72 da Trip, na 1 milha da posição do Norte. Ok, reduzindo 1709, mantenho 4.000? 3.000, desse mantenha 3.000, gol 1755. 3.000, 1755. Trip 5488. Informe velocidade. Escuta. Gostou de manter a tua velocidade até o marcador externo? Afirmo, estabilizou no momento no... Para o táxi, 4198. Já estabilizado no localizador. Tango decola 16, controle 119.8. Tem um bom voto, regresso. 119.8, regresso, o meu bombadão. Salvador, Papatango Romeu, Papatango, decolada 17, transfere. O Romeu, Papatango, controle, corredor Axé, mil pés, reporte fora da barra. Corredor Axé, mil pés, reportará no fora da barra, Romeu, Papatango. O gol no 755, redução para aproximação, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés. Ok, descendo para 2.000, está estabilizado no localizador, o 755, gol. Delta Oscar Tango, ação de identificação, desça em condições visuais, reporte ideal de descida, o Delta Oscar Tango. Confirme, vai modificar as regras de voo, Delta Oscatango? Plano modificado aos 1-8-1-8, agora em condições de voo instrumento, Delta Oscatango, chegada a BOF, desça até o 040. Trip 5488, torre agora no 8, decimal 6. 18.6, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o TAN 3567, formação November, nível 140. 3567, direto Golf, indecido até o nível de voo, 050. Ok, na proa de bom, segundo ideal, no descida autorizada nível 050, tá 3567. Meu Índio Papá está pronto para ingresso no 7. Quilo Papá V, está sendo identificação. Controle, é o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, aguarde. Quilo Papá Vitor, contato radar 65 milhas sudoeste de Salvador. Reporte Delta descida. Gol no 755, agora com a torre 118, decimal 6. 186, no 755. O gol 785, cruza 210. Fala pista no zero, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, posição bridge e após o 1-6. Frequência do controle 1-9, decimal 8, código transponder 5407. Aproximação agora na pista livre, informa o tráfego que o precede um ATR da Trip, aproximadamente 1,5 milha, cabeceira 1-0, que aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre, 1-7-5-5. A gente está notando aqui, no caso, 400, e o que o centro também tem é 400. Eu vou recoordenar então, manter a escuta guarda. Positivo, só me confirma a subida que eu perdi as duas posições antes de Braga. Vamos lá, decola da pista 1-0, com curva à direita na saída da El. Após a saída da El, voa Leda. Após Leda, direto bridge e após o 1-6. Afirmativo, 10, curva direita, Bael, Leda, depois direto bridge, 5407 no transponder e 118.8 aguardando apenas a linha. Ok, é só confirmar, no caso é 400 e o nível, se ele fala 430, é isso? Afirmativo, 430. Gente, aguarde. Número 399, cópia. Fala, gol no 075, tá antes do pátio principal. Gol no 075, pode prosseguir o táxi em frente, ingresso para o gate 04. Posição 04, gol no 075. Salvador Azul 4118 para o táxi com 66 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. Copiado Galeão 3 e 10, 66, autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, no 0, no ponto de espera, torre 18 nesse momento. Via Juliette Alfa, ponto de espera, 118.6, Azul 4118. Rochonei minha 3 no 4, mais um minutinho para iniciar o posto no 5, que aguarde a autorização. Ok, na sua escuta, minha 314. Gol no 399, para cópia. Copia. No 399, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola pista no 0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, posição bridge e após a posição 1-6. Frequência do controle 119.8, código transponder 5423. Ok, nível para São Paulo no 360, decola 9-0, curva direita da El, Leda, direto bridge, presulou 1-6-19, decimal 8 e 5-4-2-3, é o 399. Despejamento correto neste posicionamento de táxi. Ah, para... É 3217 para cópia. Prossiga. Autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, bridge, após o 1-6. Controle 1-9-8, código transponder 5421. Gente, autorizado 360, com fins. Decola da 1-0, curva à direita, da El, Leda, bridge, após upper Zulu 1-6. 119.8, controle 5421, transponder para o trânsito 3217. Cortejamento correto nesta pressionamento táxi. Gente. Solo Salvador, Trip 5488, livrou na sua escuta. Trip 5488, ingresse no pátio 3, irá prosseguir táxi via pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Temos aeronave que vai iniciar pushback no gate 5 e o mesmo ingressará na saída do pátio 3. Irá aguardar atrás do mesmo, não aeronave Airbus da Avianca. Ingressará no pátio 3 e aguardará para ingresso no pátio 1, após o Airbus da Avianca. Rochelé, na 3 no 4, tem que iniciar? Afirmo. Autorizado, puxa, reporte para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi, 6314. Solo, Salvador, gol no 755, livrou na sua escuta, retaguarda do Trip. Gol no 755, seguindo a aeronave da Trip, táxi via pátio 3, irá aguardar para a retaguarda no mesmo, aguardando para prosseguir o táxi. Ok, ingressando no pátio 3, na retaguarda do 30, aguardando mesmo para prosseguir no táxi 1755, gol. Chino 011. Papatango, Romeu, Papatango, prossiga em condições visuais, frequência livre para coordenação com tráfegos locais. O Romeu Papatango chame para o regresso. Romeu Papatango prosseguirá em condições visuais, frequência livre para coordenação, chamará para regresso. Romeu Papatango. Salvador, Papatango, Romeu, Índia Papá. Papatango, Romeu, Índia Papá, controle Salvador. Romeu, Índia Papá decolou às 18h25, Zulu. Corredor Axé, Romeu, Índia Papá, 1000 pés, reporte Farol da Barra. Reportarei. Trip 5488 na escuta. Trip 5488 na escuta. Ok, à esquerda tem condições de prosseguir o táxi, confirmando irá prosseguir para a posição meia dúzia do pátio 3, confia. Posição meia dúzia do pátio 3, gente, qual é a posição do gol a nossa retaguarda aqui? Positivo. Vê se tem condição de seguir à esquerda e aguarde a passagem do gol e após prossegue para fazer o peão. Gente, vai ingressar aqui na última posição do pátio 3 e aguardará a passagem do gol. Afia. Tá vendo? Tem um gol na escuta? Decolos 26, controle Rono 9, decimal 8, bom voo, boa tarde. 098, boa tarde. 4198. Bora. Ponto para o táxi. Reportarei, obrigado. 118, subo 360, contato radar na Delta, saída da Elma. 360 na Delta, 4198. Delta Oscar Tango, prossiga para 2000 pés. Ajuste em Salvador no 011, autorizado sinal ILS, é que foi reporte estabilizado. A 10 mil, 1 milhão e reporte estabilizado. Espera 118.612, Oxené, 6314. O Gol no 755, aeronave da Trip para manter a posição, pode prosseguir o seu táxi ingresso no pátio principal, o seu gate será o gate 8. Ok, tá agora para ingresso no principal para o 08, Gol no 755. O Trip 5488, após a passagem 737 da Goa, sua retaguarda, pode prosseguir para a posição remota 62 do PAC 3. O Trip copiou? 28 está iniciando o peão à esquerda para ingresso na posição 62 do PAC 3. Aqui. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Gol 1399, pushback de acionamento no 03. O gate 3 utilizado, reporte para o táxi. Nós para seguir tráfego que vai precisar na aproximação. Agora na sua posição de 12 horas, a 8 milhas, é um Bravo Eco 40, passando 040 para 2000 pés. Ok, temos o mesmo no TCAS, iniciando a redução para o nível 200 e vai atingir o 050, pode continuar a descida? Até o 040, 3567. Descendo ao 040, vem. Delta Oscar Tango, autorizado para o Adiduna, em descida para 2000 pés. Direto Duna, 2000 pés, Delta Oscar Tango. Quanto 5, 2 no mais? Centro de informação November, com correção para a Conquista. Ok, autorizado Conquista 200, decola da pista no zero com curva direita na saída Gole, após Gole é válido, após DCT Conquista. Frequência do controle 119, adresse mal 8, e o código transponder é o 5441. Autorizado para Conquista, nível 200, decola 190, curva direita após, seguida Gole, transição Eval. O transponder 5441 e o controle de saída 109.8, 3529. Pejamento correto na exploração do Metax. Tá falando 231 para qual a pedra? Tá falando 231 no copia? Décima 8, bom foi, boa tarde. 1998, Xané, 6314, uma boa tarde. Índia Papá. Passando o farol de Itapuã. O meu Índia Papá, verifique seu transponder, não estou recebendo seu alvo no radar. Sim, está passando o farol de Itapuã ou farol da Barra, o meu Índia Papá? Farol da Barra. Ah, ciente, agora sim, recebo seu alvo no radar, Romeu, Índia Papá, prossegue para toque arremetida em alguma localidade, confirme. Sobrevoo Itaparica. Ciente, frequência livre para coordenação, o Romeu, Índia Papá, chame para o regresso, Romeu, Índia Papá. Controle Salvador, boa tarde, Xané, 6314, decolando na sua escuta. 0151 é o código transponder. Vai sair da Momo. 340, Xené 6314. Ultrapassou, mas está corrigindo o Delta Oscar Tango no localizador. Delta Oscar Tango, ciente. 3567, prossiga para 3000 pés. Ok, dá presente 3000 pés, está 3567. Após Momo Albo e após direto Barreiras. Frequência do controle 119 decimal 8, código transponder 5431. Autorizado para Barreiras, nível de volta 340, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Momo Albo, após direto Barreiras, controle de saída 119 decimal 80 e o transponder 5431, passaredo 2231. Correto na exploração de táxi. Vai informar 2231. Paulo Gomes 399 para o táxi a bordo 086, 4 horas e 19, Galeão. Copiado Galeão 419, 86 autorizado para seguir o táxi via Índia Alfa até o ponto espera pista no zero. No ponto espera até 118, décima 612. Índia e Alfa 186, 399. Solo Salvador, TAM 3297 no pátio 3, autorização pushback sanamento. Autorizado, reporte para o táxi. Reportada táxi, TAM 3297. Solo, November, Tango Romeu, no pátio 34, a bordo, pronto para o táxi. Gente, Kilo Papaveta, informo o tráfego na sua posição de 12 horas, 4 milhas. Não está na escuta deste controle, o tráfego está mantendo 1000 pés. Alterne na frequência livre para coordenação com o tráfego. Informa o tráfego adicional, posição de 1 hora, 4.5 milhas, também mantendo 1000 pés. Está na frequência de coordenação, alterne sua frequência para coordenação com os tráfegos. Kilo Papaveta. Sim, o meu papatango, controle Salvador, me escuta. Tá, Oscar Tango na escuta, Torre Salvador. Tá, Oscar Tango, Torre 1 no 8.